Confere duas sub-hooker e um lança-chama. Dois fuzil AR-15 e um pá mais da França. Na oficina Blazer já saiu da pintura. Só pôs adesivo da PM, tá clonada a viatura. A mina comprou na loja com turno farda. É só não ter antecedente, nem tem idade falsa. O plano é uma blitz na rua de hipermercado. Catar o Blinks com o recorde do cofre computadorizado. Do binóculo infravermelho, vi o alvo chegando. 30, 20, 10 metros é a hora para o trânsito. Perfurante na blindagem, abre a porta, filho da puta. Lucramos 3 malotes, fizemos 4 viúvas. Incendiamos carro forte, evaporamos na fumaça. Em 10 quadros, uma goma alugada, trocamos a roupa. Saí de brava com o parceiro. Dundum de Falk e outro tá de CG. Vão com dinheiro na Fugovina, CBN, a má notícia. Recuperada a parte do roubo com morto pela polícia. Quem será que morreu? Cada um fez um caminho, esconderijo, dois assumiu. É o Dundu que tá vivo. E o comando da PM não tinha como voltar. Pus os malotes no lixo, depois voltei, não tava lá. Tá me tirando caralho com esse conto do vigário. Moca aí matando a Bel, pensar nos filhos do finado. Aí tiozão, não quero saber de nada não, mano. Minha parte eu vou querer. Se o parceiro abraçou suas ideias, foda-se, é problema dele. Como assim? Como assim? Que proceder é esse, caralho? Zoião essas horas? Zoião? Aí, em consideração a sua família, eu vou esperar até amanhã. Beleza, se não chegar com a minha cara, cê pode tirar a medida do seu caixão. Tô na cena arriscando minha vida, deixar minha mulher viúva. Pra ser tirado por nenhum filho da puta, não. Parceiro, viu que eu fui sincero? Problema é o Eduardo, duvidou da minha palavra. Deu até amanhã de prazo, passo pelo polígrafo da CIA KGB. Sem alteração cardíaca, sem me contradizer. A EPG da nota de 100 feitiço. É a medusa que quando se olha o coração petrifica. Da amnésia, doença, neurodegenerativa. Deixa o cérebro como de um feto com a encefalia apagou. Nós dançando brinco, medalhão de MC. Nós sonhando em ser NWA e I. Nós de Lecoque comprando vinil na 24. Pra noite no 13 e 1 fazer o baile do bairro. Tá hipnotizado, vai fritar como um mosquito que vai em transe pra lâmpada. Pra ser queimado vivo, tô carregando uma Embel no painel do carro. Aperta o botão e abre o difusor do ar-condicionado. Não vou sair fugido com a roupa do corpo. Nunca estuprei caguete, nem comi mulher do sol. Alô, vende sua Twitter, então sobrado e me paga. Vai se poder, porra, não te devo nada. Então liga pro 0800, seu serviço funerário. E reserva sua necrófole e o caixão mortuário. Sempre quis meus bagulho, achou pretexto. No mínimo ia me matar na partilha do dinheiro. O João tá ligado que eu tô falando a verdade. Tá dando um migué pra me ficar devendo pra ele. Eu vou pagar com o quê? Eu tô com meus bagulho que ele sempre cresceu o zóio. Pode crer, ele sempre falou pra nós que não era justo. Você boneco sentindo os artigos da hora e ele não tá vendendo, mano. Ah, falou isso? Então demorou, vai pagar pela ganância. Vou derrubar, foda-se se nós fomos criados juntos. É, isso mesmo, tem que enfiar a bala, manda excusa pro inferno. Mulher e filho vão chorar, então que seja dele. Vou comemorar rajando pro ar, meu AR baby. Viram ele de amarra R1 zerada. Time aqui no pé, agasalho dada. No sábado lava rápido, cheirou 10 gramas. No motel deu banho de champanhe em 3 piranha. Pra atrofiar os 12 músculos do seu sorriso. Antes que sume, monte comércio em outro município. Aí viu o Dundum? Deve tá no Campinha. Se pata até de total 90 do Ronaldinho. Falaram que ele vai invadir minha goma domingo. Fuzila eu e minha família dormindo. 7 ervas não me protege dessa energia do mal. Vem domingo, então na quinta eu tô lá no seu quintal. Quantos B.O. assinamos e rasgamos no acerto. Fizemos no freezer do frigorífico, patrão vira corneto. Dividimos coffee break de pão embolorado com leite sem açúcar coalhado. Falando no diabo, o Eduardo vindo pra cá. Vai receber 13 do pente se vier me cobrar. O safado tá moscando, vou furar de 380. Vai dar bonde no capeta, queimando no inferno. Tá vindo rindo, mas aí na ri antes de matar. Aí, cuzão, cadê o dinheiro? Tá aqui na minha HK. Caralho, mano, você viu, ó? Esse pai é tiro, hein? É, mano, eu vi sim, hein? Acho que veio dali, mano. Vamos ali ver qual que é. Não, tio, faz uma média aí, tio. Não passou ninguém correndo e pá. Mas vai colar sim. Vai na média. Vamos ver qual que é dessa fita aí. Vixe, truta, ó. Tem uns caras caídos ali, ó. Vamos colar lá pra ver quem é. Vamos lá, tio, vamos lá. Aí. Porra, esse maluco aqui é o Eduardo, ó, mano. Vai vendo a fita. Aí, e o outro ali, vê quem é, mano. Puta, o outro é o Dundum. Porra, mano. Mas os caras não eram truta. Roubava até junto, pá. Crime é isso mesmo. O bagulho é foda, tio. Aí, tio, passa um pano, vê se vem alguém aí. Por quê, tio? Que tá pegando? Ah, tio, no cara tá as armas, o boot, o celular, tá moscando. Caralho, mano, aí é uma mancada. Que mancada nada, tiozão. No inferno os caras não vão precisar desse artigo, não, moro? Vamos deixar pros insetos comer, pros gabé catar aí. Tá vacilando. É quente, hein, mano. Você tem razão. Mas aí, confere se os caras tá morto mesmo, filho. Porque senão os caras vêm atrás de nós aí, vai ficar embaçado. Que medo. Peraí, peraí, mano. Aí, Eduardo. Aí, Eduardo. É isso aí, já era, já subiu já. Dundum também, mas já foi falar com Deus pessoalmente, truco. Então demorou, tio. Vamos lá catar os bagulho, mano, rapidão. Senão as polícia colhem e se pá, nós assinamos até um bagulho que nós não fizemos, hein. Porra, mano. Esse relógio aqui que é muito louco, hein. Ó, vixe, mano. Olha as correntinhas. Esse pé de ouro, hein, tio. Deixa eu bater uma geral aqui na carteira. Clareou logo pra coteira, truta. Firmeza, mano, aí. Vamos sair fora que hoje é só rata, uísque e puta. Na cortesia de quem, hein? Do finado, mano. A vida é assim, trutão. É quente aí. Aqui é o espetáculo do Circo dos Horrores.